à toa, bebia escolhendo alguém pra namorar. Bonita, atraente, enlouquecia a gente. Mas passou a fase e ela agora tá carente. Perdeu o envolve, não tá sendo cortejada. Tá vivendo uma sofrência desgraçada. Abusou no meu favor e agora vive na sofrência. Pobre não tá sendo cortejada. Tá vivendo uma sofrência desgraçada. Ria à toa, vivia escolhendo alguém pra namorar. Bonita, atraente, enlouquecia a gente. Mas passou uma fase e ela agora tá carente. Perdeu o envolve, não tá sendo cortejada. Tá vivendo uma sofrência desgraçada. Perdeu o envolve, agora vive, tá carente. Abusou, não deu valor e agora vive na sofrência. Perdeu o envolve, não tá sendo cortejada. Tá vivendo uma sofrência desgraçada. Abusou no meu amor e agora vive na sofrência. Tá vivendo uma sofrência desgraçada. Perdeu o envolve, agora vive, tá carente. Abusou no meu amor e agora vive na sofrência. Tá sendo cortejada. Tá vivendo uma sofrência desgraçada. Perdeu o envolve, agora vive, tá carente. Abusou no meu amor e agora vive na sofrência. Tá sendo cortejada. Tá vivendo uma sofrência desgraçada. Perdeu o envolve, agora vive, tá carente. Abusou no meu amor.